Muito boa tarde, bem-vindos ao Conversa de Esquina, o programa que apoia o Bigode Nacional. Sabia que o bigode virou moda agora na Europa? Ah, vá, conta mais. Chegando no local, tudo faz ser Brasil ou Portugal. Garotas curtem de mim, eu não fico por Ipanema como Tom Jobim, não. Sou atravessado, tenho meu bigode bem aparado. É nota 10, é massa. Se tem um six pack, eu tenho bigodaça. Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Conta mais. Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Conta mais. Nesse jogo do bigode, eu sou internacional. Jogo pela Canarinha, o passaporte é Portugal. Tu é gata, eu solteiro, vai haver lance no ar. Assim que eu te perguntar, cê gosta do meu bigode? Cê gosta do meu bigode? Cê gosta do meu bigode? Cê gosta do meu bigode? É assim mesmo, as conversas de esquina apoiam o bigode nacional. Sem dúvida, e este vídeo vem porque hoje temos um convidado muito especial no nosso programa, animador da Mega Hits, o vocalista desta música, Cê Gosta do Meu Bigode. Isto tem um sotaque muito giro. Cê Gosta do Meu Bigode. Temos André Henriques connosco nas conversas de esquina, hoje sábado dia 20 de março. Vamos ter também algumas participações em direto por telefone. E André, como é que surgiu a ideia desta música que foi... E é ainda um sucesso do YouTube. É um sucesso do YouTube. Antes de mais, olá e muito obrigado por me teres feito este convite. Como é que surge de repente aqui o Cê Gosta do Meu Bigode? A coisa foi relativamente simples. Eu fui para o Rock in Rio, cobrir o Rock in Rio pela Mega Hits, a Mega Hits é a rádio oficial, e chegou a determinada altura, eu andei lá os três primeiros dias, e chegou a determinada altura em que eu já tinha feito tudo, já tinha feito entrevistas, já tinha feito Vox Pop, já tinha feito 30 por uma linha, mas sentia sempre aquele dever profissional do eu tenho que levar o máximo possível, quer dizer, eu sou privilegiado porque estou no Rock in Rio, tenho que levar o máximo possível para Lisboa, e de repente achei que devia também levar, para além da informação Rock in Rio, ver lá alguma coisa com o humor, e comecei a reparar que os brasileiros não tinham bigode. E eis que me começo então a pensar, vou fazer aqui um vox pop sobre o bigode, e dirigi-me a algumas brasileiras, e há uma coisa essencial que é, realmente não dá para falar português de Portugal, tu chega a determinada altura em que tens que brasileirar o teu português para seres melhor entendido, e então lá fui eu e comecei a entrevistar algumas brasileiras, e começava sempre com o que diz o início da música, sabia que o bigode já virou moda na Europa, e elas, e tal, e conta mais, e não sei o quê, e depois terminava sempre a entrevista com Cê Gosta do Meu Bigode? Quando cheguei a Portugal tinha para aí, sei lá, 10 minutos de brutos, ou seja, de sons gravados, e entreguei ao meu produtor, ao Paulo Pereira, que para fazer um vox pop de um minuto, para editar uma coisa curtinha, com piada, e ele ficou maluco, foi com a pergunta Cê Gosta do Meu Bigode. Aliás, o vox pop editado tem mais vezes a minha pergunta do que propriamente respostas. Posto isto, o vox pop foi para o ar, porreiro da vida, e o Paulo Pereira ficou com aquilo na cabeça, Cê Gosta do Meu Bigode. Até que um dia estava a dar os LMFAO, Sexy and I Know It, na Mega, e ele está na sala de produção e de repente chega à parte do refrão em que ele diz Sexy and I Know It, e o Paulo Pereira diz Cê Gosta do Meu Bigode, e de repente, fez ali uma luz, não é? Abriu-se o sol e espera aí que temos aqui qualquer coisa. Daí a escrever uma letra foi um instante. Fomos para uma sala que temos do Web TV com um Chroma, filmámos, editámos, lançámos online, e a meio de todo este processo, e aqui está a curiosidade interessante, ficámos a saber que éramos rádio oficial do concerto dos LMFAO. Ou seja, nada melhor do que promover um concerto com um ótimo vídeo, que depois também, para além deste, fizemos também o vídeo de Natal, também com uma música dos LMFAO. No fundo acaba por ser uma cross-promotion entre Mega, concerto, LMFAO. E como é que, e já que falas nessa questão das promoções, como é que a própria rádio, a própria Mega se tem dado com as promoções, quer os LMFAO, quer o Rock in Rio, são promoções que têm dado visibilidade à rádio? Se dão visibilidade à rádio, dão muita, são eventos gigantes, o Rock in Rio é enorme, é mundial. Desde há 8 anos, eles estão cá desde 2004, precisamente 8 anos, que somos Rádio Oficial. É uma ótima maneira, ponto número 1, de divulgarmos um conteúdo que é fantástico, porque tudo aquilo que lá está interessa, seja desde a banda para os mais velhos à banda para os mais novos. No fundo é um festival com uma enorme qualidade e com bandas gigantes que não vêm de outra maneira a Portugal a não ser a estes grandes festivais, e a Mega estar associada a isso é ótimo. Tudo o que é fã de uma banda, vamos imaginar que tu és fã dos, sei lá, dos Limp Bizkit, que vão este ano ao Rock in Rio, se tens contacto com os Limp Bizkit, vais diretamente saber que eles são apoiados pela Mega, vais ouvir a rádio, vais estar à espera dos convites que podes ganhar na rádio, vais estar à espera da informação que a rádio te dá em primeira mão, porque és órgão oficial, tens informação antes de toda a gente. No fundo, acabas por ir buscar, obviamente, os fãs de todas as bandas que promoves. Quanto aos LMFAO, os LMFAO acaba por ser quase um jogo duplo aqui, porque os LMFAO começaram por ser marcados para a sala TMN, que leva 1500 pessoas, e ao final de uma semana, quando a Mega começou a promover o concerto, ao final de uma semana o concerto estava esgotado. Daí a passar para o Coliseu foi um instante, ou seja, aqui há um jogo, o concerto ganha, nós ganhamos. Os LMFAO cresceram e hoje em dia não sei se não encheríamos metade do Atlântico. Mas a verdade é que aqui mais nos LMFAO houve um jogo duplo. Quanto ao Rock in Rio, o Rock in Rio é gigante e é um orgulho trabalhar no Rock in Rio. É das melhores coisas que se pode pedir a um profissional de rádio, é trabalhar no maior festival de música e entretenimento do mundo. E é um processo complicado chegares até aos artistas, chegares até aos próprios eventos e depois seres denominado a marca oficial, uhum, ou uma marca apoiante desse festival, desse concerto. Bem, tudo isso passa um bocadinho, não diretamente connosco animadores de rádio, mas vamos lhe chamar jogadas de bastidores que têm a ver com o marketing, e que tem a ver com teres um produto, nomeadamente o Rock in Rio, e quereres obviamente os melhores parceiros. Quando pensas em melhor parceiro de rádio, acho que não há outra hipótese senão escolher o Grupo Renascença, que me perdoem todos os outros grupos, mas a verdade é que a Mega, a RFM, a Rádio Renascença e a Rádio Sim são de longe as rádios que dão melhor apoio a este tipo de eventos. Depois, o trabalho que fazemos, lá está, a promoção que fazemos, e como visto no exemplo do Cê Gosta de Meu Bigode e no concerto para os LMFAO, é esse trabalho que é mais valia, é o trabalho que cada uma rádio dá. Tu podes simplesmente pôr spots no ar a dizer sou rádio oficial do Rock in Rio, ou então podes fazer uma data de integração de conteúdos naquilo que estás a fazer normalmente, não é? Nomeadamente, por exemplo, com os LMFAO, o Cê Gosta de Meu Bigode é uma promoção ao concerto. A música de Natal da Mega que foi com os LMFAO é uma promoção ao concerto. E acaba por ser uma promoção velada, porque não é nítida que seja uma promoção, mas a verdade é que contagia. E cada vez que passas o Cê Gosta de Meu Bigode, falas obviamente no concerto dos LMFAO e unes as duas coisas. A maneira criativa como cada um promove, ou como cada rádio depois agarra no produto que tem e promove, aí é que está a mais-valia. E a Mega nisso é excelente, aliás. Ir ao canal do YouTube da Mega é ver uma data de marcas e uma data de eventos associados a coisas que à partida não teriam nada a ver. E é essa a bonita promoção que nós fazemos, ao contrário de só dizer LMFAO no Coliseu com a Mega Hits. É tudo o resto que se faz para além do básico. E isso hoje em dia é o grande desafio das rádios e de quem faz rádio, é precisamente ter coisas absolutamente novas para promover coisas que já são promovidas há anos de maneira igual. Tu há pouco falaste no Grupo Renascença. Uhum. Como é que a Mega Hits é vista dentro de rádios como a Renascença e a RFM, que são rádios mais formais? São mais formais e são rádios gigantes comparadas com a Mega. Estamos a fazer o nosso caminho. Eu estou na Mega há 10 anos, a Mega tem 13, vai caminho dos 14. Ao início, obviamente, quer a rádio dos miúdos, nós somos os mais novos, não é? É complicado, como por exemplo a equipa sénior do Benfica olha para os juvenis, são os miúdos, hão de ter tempo, hão de crescer. A verdade é que os miúdos cresceram, a Mega cresceu imenso nos últimos 13 anos, focou-se no público que queria atingir e nas pessoas que queria atingir, e hoje em dia eu digo que a Mega é uma rádio, e digo isto com muito orgulho, que estou lá há 10 anos a batalhar, e nos últimos 2 anos sinto precisamente e perfeitamente que a rádio, que a Mega é a rádio da moda, é a rádio que interessa ouvir, a rádio que faz bem ouvir, não só pela música, e essencialmente pela música, mas essencialmente pela mensagem. E essa mensagem, obviamente, que está agarrada ao Grupo Renascença, que é a emissora católica nacional, e poderíamos pensar que era uma mensagem um bocado formal, mas não, é uma mensagem essencialmente cristã e positiva. Ou seja, ouvir a Mega, não ouvi falar de lamechas, não ouvi falar de tristeza, não ouvi falar de... Ai, a crise. Não. É bora para cima, bora para cima, bora para cima, bora para cima. Diverte no fim de semana, sorri, arranja um part-time, faz pela vida, puxa para cima. É essa a mensagem que a Mega, ao longo de 24 horas, tenta passar. E no fundo, isso acaba por contagiar as pessoas. As pessoas ligarem uma rádio onde ouvem tudo menos tristeza, acaba por ser, ainda mais neste período, uma coisa super quente e que aquece o coração e que te faz ficar viciado na Mega. Há pessoas viciadas na Mega, eu sou viciado na Mega. Mas, por exemplo, certamente não haverá muitas pessoas que saberão que a Mega pertence ao grupo da Renascença, porque, uhum, porque a Renascença é vista como a rádio da Igreja. Exatamente. Às 6h30 tem lá a situação do terço e tudo mais. De qualquer forma, independentemente disso, é a mensagem que nós passamos, por sermos emissora católica nacional, a mensagem é de tal forma positiva que torna a Mega numa energia positiva, ao contrário de outras rádios. Não sentes que o target que a Mega tem, nomeadamente, uhum, para a malta mais nova, não está a ser ultrapassado, chegando a pessoas já com 40, 50 anos que podem ouvir a Mega, nem que seja pelos filhos que são adolescentes? Exatamente. Há esse fenómeno de manhã nós, e eu faço as Mega Manhãs com a Teresa e com o Guilherme, de manhã há muitos pais que são contagiados pelos filhos, que vão no carro, eles vão ouvir, sei lá, uma rádio mais formal e os miúdos estão, mete na Mega, mete na Mega, mete na Mega. E obviamente que isto é como qualquer coisa, as manhãs, e essencialmente as manhãs, têm três personagens, estes três personagens têm características e as pessoas que ouvem têm que ouvir durante alguns dias. É um bocadinho como, salva a comparação, como uma telenovela onde tens de conhecer os personagens. Quando conheces os personagens, então passas a ser amigo desses personagens. E é natural que de manhã os pais mais velhos acabem por ligar na Mega e ao final 3 ou 4 dias que o filho pede e 3 ou 4 dias ouvir, eles acabam mesmo por ficar agarrados à Mega. Outra coisa também, e é um fenómeno, é a crise dos 40, não é? A crise dos 40 faz com que de repente, epá, mas eu estou a ouvir as mesmas músicas que ouvi há 20 anos, o que é que está a passar por aí? Vou ligar numa rádio mais nova. Epá, e de repente começam a curtir o Taio Cruz e a curtir o David Guetta e a curtir outras bandas que tal, e começam a saber as letras de cor, elas também não andam muito complicadas, são refrões fáceis, e de repente a crise da meia-idade também faz com que a malta dos 40 anos queira ouvir a Mega e se sinta um bocadinho mais novo ou com um bocadinho mais garra. Olha, uma curiosidade, estás num espaço público, uhum, falas um bocadinho mais alto, alguém, uhum, já te reconheceu pela voz? Tenho a cena mais curiosa que me aconteceu na vida foi bater com o carro, e depois estou a preencher a declaração amigável. E a senhora a quem eu bati no carro, de repente olha para o meu e-mail, e eu pus o e-mail da rádio e disse: ah, bem parecia que estava a reconhecê-lo. E eu, então, ah, a sua voz não era estranha. Esta foi a situação mais estranha do mundo. Graças a Deus que trabalhamos em rádio e que somos anónimos, só somos públicos das 7 às 10 e é uma voz. Acho que deve ser muito complicado ser figura pública e passar a vida a ser reconhecido. A única vez que fui reconhecido foi, por voz, foi desta vez, e tive outras duas situações, uma delas no Lux a altas horas, em que houve eu piquei uma senhora que estava sentada e disse: anda lá, levanta, isto é dia de festa, não sei o quê, e ela levantou-se um bocado torta e disse-me: tu és o André da Mega. E eu quis fugir porque eram 6 da manhã no Lux e eu sou como qualquer outra pessoa. Mas... Tens a ideia que a rádio hoje em dia não funciona só como a voz, como funcionava uns anos atrás? E, por exemplo, se nós formos ao site da Mega, tem lá as caras dos animadores. Dos animadores. É essa integração da... Não achas que se perde um bocadinho a magia da rádio? Ou são os tempos que assim o exigem? Ganha outra magia. Ganha outra magia. Acho que a rádio, para além de qualquer outro formato de meio de comunicação, hoje em dia é aproveitada a 100%. Eu estou na rádio. Eu estou na Web TV e tenho vídeos no YouTube, quando digo eu, digo os animadores da Mega. De repente estás no Facebook com um post, tens uma página de fãs, recebes SMS, recebes telefonemas, recebes e-mails, ou seja, de repente tens uma data de plataformas de comunicação que sim, que te dão a conhecer ao grande público. Mas obviamente que não és uma cara da televisão. Tens muito mais maneiras de progredir e de fazer crescer a tua rádio, mas essencialmente, e aquilo que nós fazemos 24 sobre 24, 7 por 7, é rádio. É rádio. A integração que fazemos é ótima, mas aquilo que fazemos é rádio e é aí que temos que estar absolutamente concentrados. Tu há bocado falavas que estás há cerca de 10 anos já na Mega. Uma das principais alterações que viste foi essa integração conjunta de imagem, de voz, de som? Quando, ou seja, eu entrei para a Mega em 2002, e vamos imaginar que fazíamos a música do Cê Gosta com o meu bigode. Para já não íamos ter o croma, não íamos ter o videoclipe, mas mesmo que fizéssemos um videoclipe, mas vamos pensar que não, gravávamos só a música. Não havia Facebook, não havia redes sociais. O Wi-Fi nem sequer tinha aparecido. Ou seja, nós para colocarmos de uma forma viral a música a correr, tínhamos que enviar por e-mail. E depois o e-mail, a música ficaria para aí com 6 megas, ias bater em todos os e-mails, tinha que viver dos forwards e dos forwards e dos forwards. Hoje em dia é bem mais simples, não é? É só colocar no YouTube, passar para o Facebook. A Mega tem neste momento quase 170 mil fãs, é muito, e nos tantos chegas a toda a gente. Tu sentes que estás num horário privilegiado, porque claro. É um horário em que muita gente vai para o trabalho, uhum. vão para a escola. Tu não achas que há aqueles horários 7, 10, 5, 8, uhum. que são os horários mais principais, e depois a rádio vai diluindo ali um bocadinho e vai tendo menos público? Depende um bocadinho do perfil de target que estamos a falar. Se falarmos da Mega, claramente que, por exemplo, os finais da tarde são mais fortes que as manhãs. É natural, nem toda a gente vai à primeira hora da manhã quando vai para as aulas, vão sair à noite e a malta, ah, e tal, não sei o que, amanhã não vou à primeira, não vou à segunda. É normal que as pessoas ouçam um rádio um bocadinho mais tarde. E depois também temos muita gente que vai de boleia e que não consegue aquilo que muitos conseguem, que é picar o pai para mudar o rádio para a Mega. Agora, se é um horário privilegiado, eu não conheço outro, confesso. Eu entrei para a Mega em 2002 e entrei para fazer estágio da Católica, ter o curso na Católica de Comunicação, e entrei para fazer produção. Ia escrever textos para as manhãs, inventar ideias, ter piadas, aquelas coisas. Depois comecei a ser integrado no trânsito. Era eu que fui eu que nasci com a Mega Torre, que hoje em dia quem dá o trânsito na Mega, e fiz durante muito tempo produção e dava o trânsito na Mega. E depois houve ali determinada altura, houve 6 meses em que me transferiram então para um horário que era o Manhãs 2, que nós chamamos Manhãs 2, que era o das 10 à 1 da tarde, fazia ali 3 horas seguidas. Continuava a fazer o trânsito, ou seja, continuei sempre a acordar cedo. E depois houve uma altura em que, graças a Deus, me acharam que eu tinha capacidade e que era a altura de eu agarrar no programa, e agarrei no programa das 7 às 10 à quase 4 anos com a Teresa, e agora ultimamente com o Guilherme. Não conheço outro horário, sou um privilegiado, sou, mas também não sou, porque eu acordo há 10 anos, entre as 10 para as 6 e as 6 da manhã. E como é que é acordar tão cedo? É péssimo. Não tens muito tempo a pensar se estás bem ou mal disposto. Há muita gente que pergunta, então, mas tu acordas sempre bem disposto, não tens muito tempo a pensar, porque se eu acordo às 6, tenho que me despachar bem a correr, às 6:30 estou na rádio, ou seja, eu nem sequer tive tempo muito bem de me aperceber se estou bem ou mal disposto. E de repente, às 10 para as 7, tenho o microfone ligado, por isso não há hipótese de eu estar mal disposto. Se há dias mais positivos e dias menos positivos, obviamente todos os temos. E depois há obviamente morning persons. Há pessoas que acordam e que estão bem dispostas de manhã. Eu, felizmente, a Teresa também e o Guilherme também, somos todos nós morning persons, isso é essencial. E mesmo quando, sei lá, ou dormiste pouco, ou estás chateada com a tua namorada, ou as coisas não estão a correr bem na tua vida, mesmo que estejas um bocadinho mais para baixo, tens agora, no caso, duas pessoas, epá, nunca vai acontecer os três estarmos mal. Por isso há sempre um ou dois que puxam para cima e que compensam a tua falta de inspiração, ou a tua falta de sorriso, ou o que seja. Mas não querias uma personagem para as manhãs? Né? Também isto de fazer rádio não é um bocadinho ser ator e mostrar talvez uma faceta que não estejas a viver naquele dia? Sem dúvida, sem dúvida. Se é um personagem, é complicado responder. Eu acho que sou 90% daquilo que está em antena, sou eu. Há 10% que se calhar não sou. Mas de qualquer forma, 90% sim, sou eu. E destes 4 anos que tens estado nas manhãs da, uhum. da Mega, como é que foi o princípio? Foi um princípio muito nervoso, muito com as pernas a tremer, e como é que tem sido agora? Agora é basicamente com uma perna às costas, praticamente. Não é com uma perna às costas, porque aquilo dá muito trabalho, mas sim, mas hoje tenho uma segurança e uma confiança que não tinha na altura. O início foi complicadíssimo, eu tinha uma enorme responsabilidade. A Sónia Santos e o Vasco Palmeirinho na altura estavam a fazer as manhãs. A Sónia Santos, enorme profissional que me ensinou milhares de coisas, aprendi durante anos com ela, e entretanto chegou ali a determinada altura em que, olha, agora és tu. E eu lembro-me que o primeiro programa foi a despedida da Sónia. A Sónia realmente teve N anos na Mega, a fazer as Mega Manhãs, era importantíssima. Foi a despedida da Sónia, houve choradeira, houve tudo, e de repente estava eu em frente à mesa de mistura com N gente dentro do estúdio e tenho que levar isto para a frente. Tens uma série de coisas que depois te passam. Tens a tendência para falar demais, para falar depressa demais, para tentar ter piada quando não há propósito para ter piada. É o início um bocadinho periclitante e até te habituares essencialmente a um trabalho de equipa, porque quando fazes um programa individual, e no teu caso, és tu que decides tudo. E a partir do terceiro. Olá, olá. Estamos agora com uma convidada. Mas sim, podes continuar. Estamos aqui a falar com o André. Mas André, podes continuar, depois já falamos. E estava-te a dizer que entretanto, tens de te habituar a um trabalho de equipa. São mais pessoas a decidir, são mais coisas a acontecer, tens muito mais conteúdos e estás dependente de outras pessoas, não estás só dependente de ti. E isso torna o trabalho, obviamente, a início um bocadinho mais complicado, mas depois muito mais completo, digamos assim. Com quem é que estamos a falar? Estamos a falar com a Sofia, que aceitou o meu rap no Facebook para falar sobre. Olá, olá Sofia, estás aí? Olá, Sofia, estás aí. Aceitaste o meu rap para falar aqui com o André Henriques e pediste-me para falar sobre a questão do Rock in Rio. Portanto, pergunta que queiras fazer. Qual deles? Força. Quando o Ruben me lançou hoje de manhã o desafio, eu ainda estava meio a dormir, porque não costumo acordar muito cedo. E eu reparei que no site da Mega tinha dito que eu tinha ido cobrir o Rock in Rio. Exato. No Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência? Como é que foi ver o Rock in Rio na sua versão original? Na versão original, não é? Eu diria se calhar que o Rock in Rio não está atualmente, nem eu o vi na versão original. A versão original, ao que parece, era um bocadinho mais suja, mais lamacenta. O Rock in Rio está absolutamente clean. Aquilo que tu viste aqui em Portugal e que é um recinto fantástico, que tem um anfiteatro natural, no Rock in Rio é plano, ou seja, no Brasil é absolutamente plano. O palco mundo é o mesmo e é lindíssimo, e depois tens todos, obviamente, todas as outras nuances e atrações, desde o palco Sunset, que também é idêntico ao nosso. A pista eletrónica é diferente, e depois tens, obviamente, patrocinadores diferentes, o que dá uma cor completamente diferente àquilo que estás habituado, porque o Rock in Rio vive muito, obviamente, dos stands dos patrocinadores e das experiências que lá tens. É um privilégio enorme poder estar no Rock in Rio, que voltou ao Brasil, salvo erro, 12 anos depois. É muito tempo. Os brasileiros estavam doidos para receber o Rock in Rio. Foi uma febre incrível, incrível, incrível. E estamos a falar de filas à porta do Rock in Rio, eu não vou exagerar, de 6, 7, 8 quilómetros. É muita gente para entrar no Rock in Rio. E há uma parte curiosa que é, eles têm realmente os 100 mil por dia. Eles vendem 100 mil bilhetes por dia. Estavam esgotados há 5 meses antes de sequer do Rock in Rio abrir. E estão lá 100 mil pessoas. E é uma quantidade imensa de gente. E eles vivem as coisas, sei lá, um bocadinho diferentes de nós. Vivem com mais apego. Eu diria que eles são mais calmos nos concertos que nós. Tirando as bandas brasileiras, a Ivete Sangalo e coisas do género, onde eles realmente soltam a franga, depois foi curioso ver concertos como Metallica ou Red Hot, que nós vibramos à brava e somos pessoas do rock à séria, eles eram um bocadinho mais contidos. Tem uma grande legião de fãs, obviamente, e estavam lá todos para ver aquilo, mas são um bocadinho mais contidos. E depois há uma parte curiosa, que é a tenda eletrónica, ou seja, a parte da eletrónica, que em Portugal resulta muito bem, e temos uma legião de fãs que vai ao Rock in Rio para ir à eletrónica e eventualmente para ver um concerto no palco mundo, mas que vai pelo cartaz da eletrónica. No Brasil, completamente ao contrário. A eletrónica ainda está a crescer, a crescer, a crescer, tirando um ou dois nomes, o Gui Borato e pouco mais, eles sabem quem são. Agora, de resto, a eletrónica ainda está a dar os primeiros passos no Brasil. É uma novidade, mas ainda está a dar os primeiros passos, infelizmente. Sofia, mais alguma pergunta? Sofia, será que eu... E como é que foi ver o Stevie Wonder? Foi uma das grandes atrações do Rock in Rio. Eu não vi, Sofia, eu não vi, porque eu fui no primeiro fim de semana, chicoteei-me, espanquei-me, e adorava ter visto o Stevie Wonder, é um dos meus heróis. Eu tenho uma enorme esperança, que o Rock in Rio anuncie o Stevie Wonder para Lisboa. Então temos de ver se fazemos realmente assim um apelo no Facebook, porque na votação que está visto no Rock in Rio Lisboa, quem ganhou foi o Justin Bieber. É natural. Mas vamos fazer assim força, é para ver se vai o Stevie Wonder e não o Justin. Exatamente. Não, o Justin Bieber, se foi votado e foi o mais votado, de certeza, acredito eu que venha. Ainda não tenho essa... Eu sou órgão oficial, mas eu não tenho essa informação. Agora, independentemente disso, bora lá fazer uma força para o Stevie Wonder, não é? Eu acho que era genial. E qual é assim... Oh, Sofia, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Tu estavas a falar há bocadinho do público brasileiro. Uhum. Nós cá em Portugal, na questão do Rock in Rio, vivemos muito mais aquele momento, aquela situação de que os brasileiros vivem. É assim, no caso do Rock in Rio deste ano, ou seja, do ano passado, em 2011, em setembro, eles estavam a viver 10 vezes mais intensamente que nós, porque não viam o Rock in Rio há milhares de anos. E depois havia alguma certa... alguma certa inveja, é uma palavra feia, mas havia alguma, vá, vamos lhe chamar inveja, pelo Rock in Rio ter feito já 4 edições em Portugal e nunca mais ter voltado ao Brasil. Ou seja, o Brasil via o Rock in Rio quase como fugiste, foste embora e nunca mais voltaste. Inclusive, eu lembro-me ter chegado ao quarto do hotel no primeiro dia, ter ligado na MTV brasileira, e estava a dar os 10 maiores falhanços do Rock in Rio. E tinha a ver com, sei lá, bandas que não encaixavam no cartaz, imaginemos uma boys band no meio de uma noite de rock, entre outras coisas. E a primeira, era um top, e chegado ao número 1, o erro que a MTV brasileira apontava ao Rock in Rio era ter saído do Brasil. Eu não lhe apontei esse erro, antes pelo contrário, acho que fizeram muito bem em ter vindo para o Brasil, vindo para Portugal, ter feito no Brasil, e salvo erro vão para a Argentina. Acho que vão fazer em Buenos Aires. Já estiveram em Espanha, sim. E estão em Espanha. Eu por acaso ia fazer uma pergunta relacionada com isso. O Rock in Rio, pronto, neste momento vai para a Argentina. Paula, eles embora estejam a manter-se em públicos latinos, pronto, malta com cultura portuguesa e cultura espanhola, não acabará por não perder um pouco da sua identidade original ou tentar-se modelar às várias sociedades, porque mesmo que haja muitas semelhanças entre o povo português, o povo espanhol, o brasileiro e o argentino, cada sociedade acaba por modelar-se à sua maneira. Sem dúvida. E o festival, se quer também ter sucesso, também tem de fazer, obviamente. Não achas que ele acabará também por perder um pouco daquela essência que ele tinha originalmente? Sofia, mal comparado, vamos desde já a partir de um princípio que o Rock in Rio é um festival para a família, é um festival para toda a gente. Normalmente os festivais vão para alguns nichos de público, o Rock in Rio não, é um festival para a família e abrange toda a gente. E agora, mal comparado, vamos imaginar o fenómeno futebol. O futebol existe em todo o mundo e cada um dos países dá o seu perfume ao futebol. Por isso eu acho que concertos existem em todo o mundo, o Rock in Rio é gigante e pode chegar a todo o mundo e obviamente depois irá ter o perfume de cada um dos países onde está, por enquanto ainda em países latinos, mas acredito obviamente que, por exemplo, será muito mais lógico ter um cartaz muito mais forte em espanhol para Madrid do que em Portugal. Os espanhóis são completamente agarrados à língua, agarrados à música. Tu ligas uma rádio espanhola e 5% é música estrangeira e o resto é música espanhola. O Rock in Rio tem que se adaptar, lá está, como o jogador que vem do Brasil chega a Portugal e de repente o futebol é diferente, ele também tem que se adaptar, não vai deixar de jogar bem, até pode passar a jogar melhor. Por exemplo, agora de comparação, eu lembro-me que há 2 anos saiu o cartaz português e o cartaz espanhol quase ao mesmo tempo, e a verdade é que não havia grandes diferenças nos grandes nomes do cartaz. O que havia, realmente as diferenças que se verificavam eram nas bandas secundárias, ou seja, vamos imaginar, hoje, sábado, estava cá a Shakira e no sábado seguinte estava lá a Shakira. A segunda banda poderia ser a mesma, mas o que modificava era que nós tínhamos mais bandas internacionais a abrir no palco principal, enquanto nós tínhamos bandas mais espanholas a abrir no palco principal. E a verdade é que, comparando os cartazes do Rock in Rio de um lado ou do outro, os meus pais também estiveram no Brasil. Exatamente. Ou seja, dá um pouco a entender que eles também acabam por tentar que os festivais tenham mais ou menos os mesmos nomes. E há nomes que estiveram no Brasil, que já estiveram cá em Portugal, exatamente, e depois também estiveram em Espanha. Ou seja, dá a entender que eles também querem, embora se modelem, e é aí que eu fiz essa pergunta, eles tentam também manter um fio condutor das bandas e dos géneros que trazem. E depois também há aqui uma parte bastante importante, Sofia, que é, no fundo, os Maroon 5 são gigantes em Portugal, são gigantes em Espanha, são gigantes na Argentina, são gigantes nos Estados Unidos, no Brasil. Ou seja, no fundo, as grandes bandas que o Rock in Rio traz são aquelas que realmente estão na berra, ou então são os grandes históricos, são as bandas que normalmente não vêm a Portugal para fazer concertos sozinhos. No fundo, tu tens sempre aquilo que está realmente a bater à séria, está no Rock in Rio. E estamos a falar, obviamente, do mainstream e não nos vamos focar em bandas independentes ou outro tipo de nicho. Quando se fala em grandes bandas e grande mercado, o Rock in Rio, obviamente, que esse embarca tudo. E depois é ótimo poder fazer um contrato com um artista e dizer-lhe, olha, vais tocar aqui. E pronto. E as coisas tornam-se mais simples, inclusive é para o negócio. E, aliás, eu lembro-me que na altura que saiu o cartaz brasileiro, eu tive muitos amigos meus que disseram, Paulo, porque é que o cartaz brasileiro não foi o cartaz português do ano passado? Uhum. porque era um cartaz bastante forte. Eu lembro-me que era os Maroon 5, era a Rihanna, era o Stevie Wonder, era a Jana Monet. Eram nomes bastante fortes. Gigantes. E eu acho que os portugueses pensaram, bom, eles moraram tanto tempo aí para o Brasil. Mas caramba, fizeram um cartaz talvez 2 vezes melhor do que aqueles que nós tivemos nas últimas 4 edições. Então, vou... A minha ideia é que o regresso ao Brasil foi demorado, mas foi algo muito bem planificado. Uhum. Não, acho que aquela edição do Rock in Rio lá, e por isso é que eu vou dizer como é que tinha sido o concerto do Stevie. Exatamente. Foi muito mais bem planeado em termos de palco, em termos de bandas, do que tem sido os nossos carros. Mas entendo uma coisa, eles são 158 milhões ou 160 milhões, nós somos 10. O investimento de um lado e do outro é completamente diferente, e por muito que nós queiramos, porque sim, porque temos esse direito de dizer, epá, eu quero aqui estas 10 bandas que são fantásticas, a verdade é que para fazeres um festival fortíssimo no Brasil, onde há concertos todos os dias, e o Justin Bieber, eu estava lá no Rock in Rio, e o Justin Bieber ia dar um concerto 3 dias depois, e ao mesmo tempo que aconteceram o Rock in Rio, aconteceram uma carrada de bandas gigantes. Inclusive a Lady Gaga estava lá na mesma altura. Ou seja, ou tu realmente tens uma coisa que é fortíssima, fortíssima, fortíssima e que não dá hipótese de escolha, ou então podes cair no erro de fazer um cartaz mais fraco e de repente, ai, que isto não está assim tão bom. Aquilo que eu noto em Portugal e noto que é, se nós olhamos para o cartaz português, para o cartaz espanhol e para o italiano, por exemplo, se a gente for ver o Rock in Rio, o Rock in Park, o Rock in Rio e outros qualquer, é que as bandas fazem uma espécie, aquilo pode-se chamar, eles não chamam, mas aquilo é uma mini turnê de festivais. Sem dúvida. Acaba-se por conseguir prever mais ou menos quais são as bandas que vão estar em Portugal naquela altura, por se ver as confirmações dos outros cartazes e vice-versa. Eu lembro-me que os Linkin Park, em 2008, antes de confirmar o Rock in Rio, tinham confirmado o Rock in Rio e o Rock in Park, que eram exatamente uns nos dias antes e outros nos dias depois. Claro. E a seguir tive uma amiga minha que foi para a Irlanda, viu os Linkin Park cá, e depois foi vê-los num festival na Irlanda. E eu penso que o que acaba por acontecer, e acaba por ser um bocadinho desvantajoso para nós, é que os nossos cartazes são sempre feitos em influência das bandas que estão presentes na Europa. E o público português nem sempre ouve aquilo que a Europa ouve e vice-versa. Eu acho aqui que o Rock in Rio tem uma vantagem em relação a tudo isso. Eu acho que vamos falar dos Linkin Park, são grandes, mas não são o Bruce Springsteen. São grandes, não. Mas eu não são os Bon Jovi. Espetacular é que todos os anos eles têm sempre o cuidado de trazer uma lenda. Exatamente. Eles trouxeram o Paul McCartney, eles trouxeram o Elton John, eles trouxeram os Bruce Springsteen, eles ressuscitaram os trovantes. Exatamente, essa do estrovante foi muito boa, palmas para ti. A verdade é que lá está, o Rock in Rio não tem propriamente culpas nesse cartório. Eu percebo o que queres dizer, porque acaba por ser o cartaz dos festivais de verão idêntico aqui em Espanha, Itália, Irlanda, Inglaterra. O Rock in Rio tem esta diferença que tu bem mencionaste, que é traz lendas, traz bandas gigantes. Os Bon Jovi não vão tocar mais festival nenhum, vão dar concertos em estádio e depois vão ao Rock in Rio. O Paul McCartney fez uma noite só com Paul McCartney. Eu lembro-me, eu na altura tinha 12, 13 anos e eu hoje em dia martirizo-me não ter ido ver aquele concerto. Foi incrível. Aquele concerto no Cico Radical. Exatamente. Que eles davam em direto. E eu fiquei assim, e eu na altura adorei. Foi assim que eu comecei depois a ouvir Beatles. Boa. É curioso como estas coisas acabam por também condicionar a forma como nós vemos a música. E eu hoje em dia martirizo-me não ter ido ver aquele concerto, mas eu pensei, eu tinha 12 anos na altura, claro. Não tenho, pronto, hoje tenho quase 21, a minha idade é completamente diferente. Mas é engraçado ver que eles têm sempre esse cuidado. O que já não acontece, por exemplo, se compararmos o Rock in Rio com o What Seems Alive. Não posso fazer esse tipo de comparações. Por exemplo, mas foi engraçado ver que o What Seems Alive trouxe os The Cure. Exatamente. Exatamente. Foi engraçado eles verem como eles perceberam que trazer lendas acaba por trair tantos ou mais público do que trazer uma banda que esteja aí super em cima, como por exemplo os Florence and the Machine. Exatamente. E é engraçado ver essas comparações. Já o Celeste não faz isso, mesmo que o Eddie Vedder, que foi bom, pronto, foi também bom. Já começa a ser uma lenda, que eles terem sempre ter os cuidados de ter pelo menos um dia um artista que seja um gigante para conseguir atrair uma massa enorme de público. Sofia, isto é um bocadinho como, e voltando ao futebol, e desculpa uma comparação, de repente colocares um miúdo que nunca jogou na Primeira Liga num jogo da Liga dos Campeões. há casos em que a coisa corre extremamente bem, mas a maioria dos casos corre extremamente mal. Uma banda, eu adoro os Florence and the Machine, mas tem pouco tempo, tem pouco palco, tem poucos concertos. Até uma banda, eu vi os concertos, eu vi os Florence and the Machine no Alive há 2 anos, salvo erro, e gostei do concerto, mas não foi um concertão. Ou seja, ainda lhes faltam muitos quilómetros de estrada, ainda falta serem grandes artistas para lá estar, para depois poderem chegar a um grande palco como é o Rock in Rio. E essa é a diferença. Sim, eu posso dar uma comparação. Eu tive a sorte de conseguir ver 4 horas e meia de Prince. Boa. 4 horas e meia? 4 horas e meia, mesmo. Foi um concerto enorme. Aquilo era uma praça enorme, lá tipo a Praça do Recio. Eles fecharam o trânsito e deram lá um concerto do Prince. E eu, como era o Prince, fui ver. E assim, eu não gostava de Prince. Ou seja, eu gostava daquelas que eram famosas. Eu fiquei fã do Prince. É o maior. Mas eu fiquei fã do Prince, não foi pelas músicas. Fiquei fã dele, que aquele homem já com quase 60 anos, mexe-se em palco, tão bem. É artista. Ou melhor do que artistas novos. Por exemplo, se formos comparar a espetacularidade do Lady Gaga e com a simplicidade de palco do Prince, eu fiz 10 vezes o Prince, porque ele tem palco, tem estaleca, tem ritmo, ele sabe como entreter o público, ele sabe como puxar o público. E puxar o público belga não é propriamente fácil, porque eles são muito fechados, muito atarrancados. Ele conseguiu pôr, ao fim de 2 horas, os belgas já dançavam, coisa que em Portugal tinha demorado 5 minutos. Exatamente. Mas os belgas já dançavam, e eu não acredito que Lady Gaga ou os Florence and the Machine ou já os Linkin Park, que já são uma banda que já têm alguns anos, de carreira, conseguissem fazer o que ele fez. Eu penso que só os Bon Jovi, só alguém com muito palco que realmente poderia subir. Precisamente. E aí, eu digo isto, eles trazem estas bandas novas para atrair um público mais jovem, mas têm sempre em mente que esta moto já tem mas já tem 40, 50 anos, continua a gostar de concertos, e então eles apostam sempre. Vamos pensar de repente no dia que junta Limp Bizkit, Linkin Park, Smashing Pumpkins e ajuda-me, falta-me uma. Linkin Park. Offspring, precisamente. Eu vi-os em 2008 e foram brutais. Foram incríveis. Agora vê neste cartaz, os mais novos são quem? Os Linkin Park, não é? É um cartaz brutal. Eu pergunto-me como é que eu, por acaso, não vou poder ir a esse dia, porque na nossa faculdade vai haver o Festival de Tunas e eu já me martirizei, porque são 4, eu só acho mais importante que eu não conheço muito bem, mas as outras 3 conheço e 8. Aconselho. E eu martirizo-me, porque aquilo é um cartazão. Eu acho que não me lembro de nem no Rock in Rio Brasil, de ver um dia tão equilibrado e tão forte como aquele dia. Exatamente. Aquele dia vai ser sucesso completo. Sofia, vamos ter que terminar. Estava ótima a conversa, Sofia. Estamos quase também a terminar o nosso programa. Tens uma última pergunta para o André? Deixa lá ver. Diz-me, não, Sofia, caso, diz-me. Deixei-me ter aí as coisas históricas cartazes. Mas pergunto se ele vai lá estar nesse número de dias, 26 de maio. Vou, sim, senhora Sofia. E com muita pena que tu não estejas lá, pensa muito bem na tua vida, mas eu acho que eras de ir um bocadinho ao Festival de Tunas e a seguir correres para o Rock in Rio, que isto não é longe, não é? Da Alameda ali é um tirinho. Não, sim, é um bocadinho, mas é pena, porque eu acho que vai ser ainda aqueles dias que eu vou martirizar para o resto da minha vida. E Sofia, faz então o teu movimento Stevie Wonder, eu estou contigo. Sim, vamos fazer um movimento Stevie Wonder. Boa, um grande beijo, muito obrigado, Sofia. Muito obrigado. Grande Sofia, é verdade, que fala sobre os festivais. Uma pergunta que eu tinha para te fazer, uma pergunta que eu tinha em mente, que tem a ver com agora também com a Mega. Há prazo de validade para os animadores que fazem rádio para este para este target mais jovem? Porque tu vês noutros grupos. Ou seja, malta mais velha. Não vês a malta mais nova agora a emergir e a malta mais velha ir para outras rádios, que dá a sensação que todos nós chegamos a uma determinada idade e temos ali um prazo de validade para estar naquele target e a partir daí já somos quase os idosos. Os idosos, os dinossauros. Para fazer rádio ali. Olha, a velha máxima do a idade não está no corpo, está na cabeça. Eu acredito nela profundamente. Eu já estou com 32 anos, estou teoricamente fora daquilo que seria o target da Mega, mas eu acho que de cabeça, não sei se isto é uma mais-valia ou não, mas acho que de cabeça estou lá. Eu continuo a ser uma pessoa do meu tempo, e se calhar até de um tempo até anterior, um bocadinho mais à frente daquilo que era suposto. Eu continuo a sair à noite regularmente, eu continuo, e como tu sabes, eu continuo a estar com N gente mais nova que eu, também com gente mais velha que eu, mas no fundo eu continuo a ser absolutamente urbano, cidadino, cosmopolita e a viver aquilo que uma pessoa de 20 anos vive. Eu continuo a ir ao Bairro Alto, a beber copos, eu continuo a ir para as discotecas, eu continuo a ir aos concertos, eu continuo a estar ativo. E acho que essa é a parte essencial, é conseguir estar ativo, ter a cabeça fresca, beber tudo aquilo que está à tua volta e obviamente que se assim o conseguires, tu consegues perceber o que é a linguagem da internet, consegues perceber qual é a banda que vai surgir, consegues perceber tudo, ou seja, consegues continuar a ter 21, 22, 23 anos e estar na cabeça, com algumas nuances que se calhar não deveriam ser tão positivas, não é? Se calhar já devia ter mais juízo. Mas tu obrigas-te a isso ou é um processo natural? É absolutamente natural. Se as pessoas deviam preocupar, claro que sim, voltando ao futebol, um jogador com 32 anos tem que fazer muito mais treino específico do que tem um jogador de 22, que tem muito mais sangue na guerra, tem muito mais força, muito mais energia. De qualquer forma, há uma coisa bonita que é a experiência que os 32 anos no jogador de futebol trazem, e se ele for artista então pode jogar até aos 35, 40. E como é que levas esse teu processo para as manhãs da Mega? Ter o contacto natural com a malta mais nova, a malta que ouve a Mega e que está comigo nos copos e nas jantaradas e não sei o quê, eu acabo por estar dentro dos assuntos. Para mim isso é absolutamente natural. Obviamente que quando penso em colocar alguma coisa em antena, em dizer alguma coisa em antena, não me interessa muito, a mim interessa, mas o Pedro Passos Coelho, o nosso primeiro-ministro, não é propriamente a pessoa mais popular entre as pessoas dos 18 aos 25 anos. Não é. Nós estamos desinteressados da política, estamos longe, infelizmente, apesar de todos os movimentos dos últimos tempos, continuamos a ser desligados. Se calhar não vale a pena falar no Pedro Passos Coelho, não é? Se calhar mais vale a pena falar, sei lá, no Pedro Granger. Só por causa dos Pedros, não é por mais nada. E ainda te sentes com a idade mental para atingires aquele target? Sim, sinto claramente. Tu tens ideia, por exemplo, malta de 13, 14 anos que se calhar te ouve, e tu nessa altura tinhas, quando eles nasceram, tinhas para aí 18 e já davas para aí na faculdade. Já dava na faculdade. Tu às vezes pensas nisto, nesta dicotomia, nesta diferença de idade, ou passa-te um bocadinho ao lado? Não, claro que penso. Não pensar seria um bocado inconsciente da minha parte. Como é que eu penso que uma pessoa, eu costumo dizer que é mais fácil uma pessoa de 14 anos ter 18 do que uma pessoa de 18 ter 14. Ou seja, é muito mais fácil para uma pessoa mais nova conseguir colocar-se num plano superior do que uma pessoa mais velha colocar-se num plano inferior. É muito mais fácil estar num jantar onde há uma pessoa de 18 anos e todas as outras têm 30 e ele está bem, do que o contrário. Uma pessoa de 30 estar num jantar onde só há miúdos de 18 anos. Torna-se mais complicado. De qualquer forma, penso nisso. Penso que qualquer dia terei que dar um passo para outro lado qualquer. Por enquanto, sinto-me absolutamente bem, absolutamente parvo o suficiente e louco o suficiente e inconsciente o suficiente para continuar a fazer a Mega, que é a minha paixão, né? Estou lá há 10 anos, já namoro há 10 anos, qualquer dia caso-me. Tu não tens receio que esta geração que consome tudo muito rapidamente não se canse das manhãs da Mega no formato atual? Porque esta geração é o consome, deita fora e no outro dia já não... Eu não me canso dos meus amigos. E acho que independentemente de tudo, os amigos, a família, as coisas que são os pilares principais, não desaparecem. E a Mega, de manhã, tem amigos. E tem grandes amigos. Eu vou-te contar, o Guilherme Fonseca entrou para as manhãs da Mega para estar comigo e com a Teresa há coisa de 15 dias e dava arrepios. Nós escrevemos no Facebook: este é o Guilherme, tirámos uma fotografia, este é o Guilherme, vai estar connosco a partir de agora. E deu arrepios ver aquilo que os nossos amigos escreveram, e quando eu digo nossos amigos, digo os ouvintes da Mega. Eles abraçaram-no como se eu te tivesse a apresentar uma pessoa nova que tinha conhecido. Como família. Ruben, ora aqui tens este é o Guilherme, é um porreiro do fim do mundo. E tu ias, pá, abraçá-lo, ias-lhe pagar o café, ias dizendo, vem cá, pá, não sei o quê, pá, bem-vindo. Olha, nós normalmente estamos aqui, estamos ali, etc e tal. E os ouvintes da Mega acolheram o Guilherme E fizeram nitidamente a mim e à Teresa sentir que temos milhares de amigos que acolheram um novo amigo. E isso é, percebes? Dos amigos tu não te cansas. Nós não somos um produto de consumo rápido. Nós somos, estamos lá todos os dias, 365 dias por ano. Nós não temos uma temporada, nós não somos 10 episódios, nós não somos esta temporada dos ídolos. Nós somos 365 dias por ano, os amigos que te acordam de manhã. E por isso não há prazo de validade, são os amigos. Pensares no António Sala, que teve 40 anos de carreira, e toda a gente sabe quem é o António Sala. É importante. Se pensares no José Coimbra da RFM, que está na RFM há 12 anos e que é líder da audiência e é fantástico, tem milhares de amigos. Não é moda. Não é moda. Na rádio, essa moda não existe. Aliás, costuma-se dizer que grandes estrelas não fazem grandes programas de rádio. O bichinho da rádio existe mesmo? Existe. Existe. E é muito grande. É enorme. E a parte que mais confusão faz é quando vais de férias. Quando vais de férias, eu há uns tempos tirei 3 semanas de férias, andei pela África do Sul, Moçambique, safaris, aquelas coisas. É bem, e ao final, 2 semanas, confesso-te que liguei a rádio no carro que tínhamos alugado, comecei a ouvir o tipo a falar e aquilo começa a mexer e a mexer. E quando chegas, quando vens dessas 3 semanas de férias, chegas e te sentas na mesa e agarras no rato, agarras nas vias, abres o microfone. Epá, é uma explosão. Epá, é um orgasmo. Além da faceta de rádio, de animador de rádio, também tens a faceta de DJ, a faceta da noite, como já nós falámos há bocado. Exatamente. O que é que a noite tem de especial? a noite está comigo, como está com o ar que eu respiro. Isto é um bocado complicado de dizer. O meu pai foi disco jockey, e ainda hoje é disco jockey. Há 32 anos que ele é disco jockey, começou poucos meses antes de eu ter nascido. Eu tenho fotografias de mínimo bebê, de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, agarrado aos projetores das discotecas e lá com a minha mãe e com o meu pai. Por isso, sempre, toda a vida, estive ligado à noite. A noite, para mim, nunca teve grandes segredos, nunca teve. Foi sempre tão natural como ir ao café, foi sempre tão natural como ir à casa de um amigo. Era natural. E eu ia para lá. Conhecia toda a gente, estava com o meu pai. Tu já foste para o emprego com o teu pai, não é? O teu pai, sim, quando era, sim, miúdo, sim, já, sim, te levou, não é? Sim, sim, sim. Pois, sim. O meu pai também me levava. Eu ia para as discotecas. Foi ótimo porque desde cedo percebi o que é que era aquilo, o que é o negócio da noite. E depois foi bom porque ao tirar uma licenciatura e ao formar-me na Católica, acabei por olhar também, e já mais cientificamente, para o negócio. Hoje em dia sou disco jockey, tenho uma empresa que faz eventos à noite, e eu olho para as coisas de uma forma muito mais científica, objetiva, mas ainda assim conhecendo-lhe os segredos de quem está há 32 anos na noite. Pronto. E qual é que tem sido a evolução que tu notaste nesses 32 anos? Profissionalização. De noite, até agora. Profissionalização. A noite. Achas que era muito amadora à noite? Não era amadora, eu não lhe chamava amadora. Chamava-lhe pouco preparada, pouco objetiva, com poucas contas. Hoje em dia, tudo é ao centímetro, ao milímetro, à dose, ao número de pessoas, tudo é calculado de uma forma muito mais objetiva, a comunicação é muito mais certeira. Hoje em dia há uma profissionalização. Eu costumo dizer que na minha empresa, eu e o futebol e os paralismos do futebol, nós treinamos 5 dias por semana, que é de segunda a sexta, para marcarmos um golo ao fim de semana, para termos um jogo ao fim de semana. A noite, só nos últimos anos, é que é trabalhada durante o dia. Durante muitos anos era trabalhada durante a noite, em cima do joelho. Não faltam as histórias dos discos jockeys que começaram porque o disco jockey faltou e o miúdo das luzes foi pôr música. Isto aconteceu com o Vibe, aconteceu com uma série de gente que eram os miúdos das luzes. E pronto, olha, o disco jockey da noite não vem, vai pôr aí uns discos. Isto é uma situação que hoje não existe e que hoje não, é completamente impossível. Profissionalização leva também a que pessoas mais formadas, especificamente economistas, gestores, malta da comunicação, vá para a noite com uma visão completamente diferente. Isto é um negócio, e é um negócio de alegrias e de energias e de pessoas, e agora vamos tentar aplicar tudo aquilo que aprendemos durante todos estes anos a este negócio, porque no fundo acaba por ser um negócio como qualquer outro. Eu há uns dias falava com um amigo meu sobre o tal negócio da noite, uhum, e refletimos um bocadinho sobre a crise e os efeitos que pode ter no grandes, negócio da noite. Grandes. E ele disse-me que o negócio da noite nunca iria morrer. Morrer não morre. O que é que tu tens notado desde que entrou 2012? O que é que tu tens notado na noite? As pessoas estão mais contidas? Têm vindo menos gente? Eu tenho um bar. Eu tenho um bar no cartaz. Que passa publicidade, é o Dieitos. Procurei no Facebook, é ótimo. É, gosto, é muito bom. É verdade. E o que é que nós sentimos? Eu comparando lá vamos aos números. Eu comparando com o número de pessoas que me entra no bar este ano ou do ano passado, elas são efetivamente as mesmas, talvez até um bocadinho mais este ano, e é fruto do trabalho. Quanto aos consumos, antes consumiam 5 cervejas, agora consomem 2. Eu tenho as mesmas pessoas lá dentro, faturo menos. Pronto, as pessoas continuam a sair à noite, controlam-se muito mais. Muito mais. Mas continuam lá a estar. E isso não pode ter significado, por exemplo, nas festas que se produzem? As produtoras não podem recear... Sem dúvida, sem dúvida. E trazer nomes menores e trazer... Sem dúvida. Discapacidade humana. Depois há aqui aquela dicotomia que é o arriscar num nome pequeno é uma coisa, arriscar num nome grande é outra. Onde é que nós trazemos mais dividendos? Sem investimento não há lucro. Sem investimento não há pessoas a ir às festas. Acho que os tiros hoje em dia têm que ser muito mais certeiros. Tens que ser muito mais acutilante naquilo que trazes. E não pensar que ao trazeres este artista que há 5 anos que o trouxeses te dava 100, ele agora vai dar 50, se não der menos. Mas pagas o artista e ganhas um dinheiro e fizeste uma festa ótima. Agora, trazer um artista menor às vezes pode não compensar precisamente por causa disso. Porque se é um artista menor, as pessoas não vão. Se não vão, não o pagas. Se não o pagas, entras em prejuízo e a tua empresa abana. Eu acho que hoje em dia é melhor fazer tiros certeiros e investir bem do que andar um bocadinho à toa e às apalpadelas. Achas que não entra aqui a questão das festas temáticas? E vamos falar um bocadinho depois da festa, as festas que a Age Collective faz dos anos 80. Que são festas com um sucesso enorme para um target, com malta com 40 anos, 50 anos, que está a viver a crise, tal como nós, e está a viver em Portugal, mas que mesmo assim mas nós saímos leva todos 3 os mil dias. Pessoas. Mas nós, se pudermos, saímos todos os dias, todas as sextas e sábados. Eu, se pudesse, estava sempre... E estou. mas nós saímos todos os dias. A malta mais nova sai à segunda, à quinta, à sexta, ao sábado, e se houver uma matiné domingo à tarde, a gente também lá passa. E obviamente não temos dinheiro para tudo. Uma pessoa entre os 35 e os 40 anos, 45, que já está casada, tem filhos, etc. E tal, já todo o sistema é complicado para sair à noite. Então sabe que naquela festa, que é a festa dos anos 80... Acho que as pessoas guardam-se para aquele dia. Guardam para aquele dia. Porque naquele dia que já falaram com os amigos, já marcaram o jantar, já meteram a babysitter a tomar conta dos putos. E agora sim, vamos nós sair e vai ser até à loucura. Mas saem uma vez por mês. E ainda bem que escolhem, no caso das Let's Control the 80s, ainda bem que escolhem a 80s. A 80s tem sido uma festa de sucesso, a festa temática é importante, mas o artista em si também é importante. Nós temos aqui, né, na festa temática, não há o artista importante, é o tema da festa. No caso de trazeres um bom disco jockey, aí faz toda a diferença, teres um artista, uma coisa que seja forte o suficiente, porque o conceito em si já não existe. Existe é o artista. Tu não vais à Let's Control the 80s para ver um artista. Vais à Let's Control the 80s. Mas, se vais a outra festa qualquer, importa. Se ela não existe, se não tem um conceito, se não é temática, se é, sei lá, a festa do Piriri, interessa que a festa do Piriri tenha lá um DJ que seja fantástico para encher a festa. As pessoas já não vão atrás do tema, vão atrás do artista. E qual é a principal diferença de viver a noite em relação a esse target dos 35, 40 anos em relação à malta nova, com hoje com 18, 19, 20 anos? E quais são as diferenças que tu vês de há 20 anos para cá, com a malta que na altura tinha 18, 19, 20, para a malta agora que tem 18, 19, 20? Parece que a noite é vivida de outra maneira. É vivida de outra forma. A malta que agora tem 35 gosta de ser muito bem tratada. Gosta da garrafa, gosta da mesa, gosta do boa noite à porta, gosta de uma série de mimos. Que a malta mais nova, pela energia e pela ânsia de viver, não liga tanto. Há meia dúzia de pormenores que fazem toda a diferença numa pessoa de 35, que não fazem numa pessoa de 18 ou 19. Para uma pessoa de 35 anos, é importante que o copo seja de vidro. Eu vou beber o meu whisky e vou beber num copo de vidro. Epá, a malta mais nova agarra no copo de plástico e está a andar. Ou seja, são maneiras, elas são vividas as duas intensamente, uma com mais cuidados, outra com menos cuidados. E eu acho que esta malta nova que está a surgir na noite, seja o público, sejam produtoras e artistas que estão a trazer, epá, acho que está com sangue fresco enorme, acho que está riquíssimo. Tem que só ter cuidado realmente com isto dos tiros, que é para não... Para bons projetos não caírem por terra por algum tiro ao lado, porque nem todos os tiros são certeiros. Mas estou muito confiante e acho que a malta se diverte muito. E bebem menos. E divertem-se mais. Acho que sim. Acho que sim. Aquela imagem, aquele clichê de epá, a malta não vai sair à noite. Aquilo... Nada. Ganda loucura, mas bebem muito menos. Muito menos. Muito mesmo. E as próprias pessoas mais novas têm aderido muito ao conceito das festas temáticas dos anos 80, anos 90. Yeah. Achas que existe muito agora o revivalismo e muito descobrir coisas que que passavam antes sequer de elas nascerem. Eu acho que o revivalismo tem tudo a ver com experiências e sentimentos. Ou seja, ouvir o Hangover, I gotta, né? Aquela música, né? Numa discoteca é uma coisa. Ouvir I Had a Time of My Life do Dirty Dancing é completamente outra. Porquê? Porque já o Hangover tem meia dúzia de meses. Nessa meia dúzia de meses eu já ouvi a música uma vez na noite com a Maria, outra vez no carro com o João, outra vez não sei onde com o Pedro. Mas o I Had a Time of My Life, eu lembro-me de ter ouvido quando tinha 11 anos e vi os meus pais a dançar na pista e fazia isto e fazia aquilo. Ou seja, a reminiscência da experiência e da sensação é completamente diferente. E tu a ouvires uma música que já não. Que te acompanha desde há 20 anos. É uma sensação completamente diferente. E é isso que as festas temáticas, e nomeadamente as 80s e as 90s, trazem. É reviveres qualquer coisa e é sentires qualquer coisa. Há festas com muito sucesso agora, como o Rebel Bingo, que no fundo é isso, fazem-te viver uma experiência. E mais do que isso, ouvir um disco jockey, teres uma experiência quando vais a qualquer lado, é completamente diferente. Estamos a 2 minutos e meio de terminar o nosso programa. Boa. Em poucas palavras, o que é fazer rádio? Fazer a rádio é todos os dias acordar, ires para a frente do microfone, pensar que estás a falar com uma pessoa, transmitires aquilo que tens de melhor para essa pessoa, que no fundo não é uma, são milhares. É vício, é ar que respiras, é paixão, é... Eu sinto-me absolutamente completo quando faço rádio. E o que é ser DJ? Ser DJ é sentir o feedback imediato da pista, é manipular pessoas, sensações, é fazer a festa com quem está lá, é ser o timoneiro da festa. E há muitos discos jockeys que não são, e eu dou-lhes palmadas, que deveriam ser, deveriam estar muito mais na pista, com a cabeça na pista do que a questão. E acho que é importante um DJ viver aquilo que os outros estão a viver. Aquilo é a noite da vida deles e também tem que ser a nossa. E por fim, o que é ser o André Henriques? É pá, é ser um tipo bem disposto, de bem com a vida, muito positivo, vou tentar levar isto para a frente, seja na rádio, seja na empresa, seja na música, seja onde for, é tentar levar isto para a frente, seja com os amigos, com a família, onde quer que seja, a andar para a frente. De segunda à sexta, na Mega Hit, 7:10, André, Teresa, Guilherme, aos domingos do meio-dia às 4 da tarde, às sextas e aos sábados à noite, olha, checa aí o Facebook, facebook.com/André Henriques, tudo pegado. Foi as conversas de esquina, que voltamos então na próxima semana. Um grande obrigado ao André Henriques e um obrigado a todos aqueles que nos ouviram aqui em www.radiozero.pt. Até para a semana. Tchau, tchau. Obrigado. Sabia que o bigode virou moda agora na Europa? Ah, vá, conta mais. Chegando no local, tudo faz ser Brasil ou Portugal. Garotas curtem de mim, eu não fico por Ipanema como Tom Jobim, não. Sou atravessado, tenho meu bigode bem aparado. É nota 10, é massa. Se tem um six pack, eu tenho bigodaça. Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Conta mais. Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Sabe o que virou moda? Conta mais. Nesse jogo do bigode, eu sou internacional. Jogo pela Canarinho, o passaporte é Portugal. Tu é gata, eu solteiro, vai haver lance no ar. Assim que eu te perguntar, cê gosta do meu bigode?